100.2 FM. A Rádio Boa Nova transmite mais uma edição do programa Conversas, onde falam pessoas que apresentam factos, notícias, ideias ou contam histórias. Cem ponto dois FM. Rádio, uma estação para quatro estações. 100.2 Desde Oliveira do Hospital. E o Pronto é devido e já estamos aqui com os nossos convidados, que já vou apresentá-los dentro de alguns minutos, o Rubem Gonçalves e também o Rui Figueiredo. Para quem são? De onde vêm e para onde vão? Vamos agora ao que interessa e vamos falar com os nossos convidados. Rubem Gonçalves, muito bom dia. Bom dia. Quem é o Rubem Gonçalves? Então, o Rubem Gonçalves é um rapaz de Oliveira do Hospital que fez todo o seu percurso aqui, que esteve ou ainda está ligado ao ramo hoteleiro há sensivelmente uns 7, 8 anos e que há bem pouco tempo mudou de atividade. Sou filho da terra, sou conhecedor de agentes daqui. E não sei o que mais quero que lhe diga já, já vamos saber mais algumas coisas provavelmente. Agora vamos ali saber quem é o Rui Figueiredo. Muito bom dia, bom Rui dia. Figueiredo também é natural do hospital, natural e residente. Estou no ramo da indústria automóvel, indiretamente, ou seja, da formação de condutores. Sou instrutor e diretor da Escola de Condução FICA, cá em Oliveira do Hospital. E pronto, não sou da área da hotelaria, apesar do projeto ser extremamente aliciante, mas estou cá com todas as forças para poder triunfar. E é isso mesmo que é preciso, é triunfar. Vamos saber então o que é que fez o Rubem Gonçalves mudar ou estar a mudar de projeto. Projeto de vida ou projeto comercial? Projeto de... No fim é um projeto de vida, não é? Eu acho que na vida todos nós especulamos um bocado em relação ao futuro e em relação àquilo que... às ambições que temos. A minha ambição um bocado forçada passou pelo ramo da hotelaria e a determinada altura, como todos nós sabemos, a hotelaria começou a decrescer um bocado daquilo que já foi. Isso levou-me a querer abraçar outros projetos, a querer entrar noutras aventuras e a ter, de certa forma, a vontade de continuar por outros caminhos. Deixei um bocado a hotelaria de lado, neste momento estou ligado à contabilidade, ao ramo comercial e de repente, numa ideia vinda do nada, surge mais um projeto novo que pode ser aqui um ponto de partida para algo diferente, para uma situação engraçada, porque todos nós queremos ir mais além e temos esse objetivo e é nesse propósito e com essa perspectiva que estamos encaminhados nesse sentido e que estamos a tentar fazer algo diferente. Portanto, quando entrou na indústria hoteleira, conforme disse, isso era um sonho de menino? Foi uma coisa que também, um projeto que lhe apareceu também pelo caminho? Eu, feliz ou infelizmente, deixei de estudar um bocado cedo, por força das circunstâncias ou por vontade minha. Agora é um bocado relativo. 50-50, se calhar. Se calhar. E aquilo que surgiu na altura e a oportunidade que surgiu, eu saí daqui para a Alemanha, tinha familiares na Alemanha que estavam ligados ao ramo hoteleiro e com o propósito de os ajudar a vir de lá para cá. Eles eram imigrantes e tinham por objetivo terminar a sua carreira ou dar a continuidade a ela em Portugal. Foi isso que fiz, viemos para cá, abraçámos um projeto que foi um projeto de certa forma inovador em Oliveira, que era uma gelataria e uma pizzaria ao mesmo tempo, e estive ligado a esse projeto durante alguns anos, desde a fase inicial até há pouco tempo, ainda continuo com um pé lá dentro. Não era nem de perto nem de longe aquilo que eu queria ser. Eu quis ser médico, quis ser psicólogo e quis ser juiz. Tanta coisa ao mesmo tempo. Como com tanta coisa ao mesmo tempo, na maioria das vezes, não se escolhe por nenhuma, eu acabei por enverdar por outro ramo. Era aquele que estava à mão, era aquele que tinha as pessoas de confiança que me permitiam fazer alguma coisa e não estou arrependido. Cresci, aprendi, lidei com muita gente, adquiri conhecimentos de uma área que gosto, porque a hotelaria é uma área extremamente apelativa. No entanto, houve sempre a tentativa de desfocar um bocado dali, até porque achei que já tinha algum conhecimento nesse sentido e estava na altura de abraçar outros projetos. Já vamos falar nele. Agora, o Rui, quando era pequenino, quando lhe perguntavam o que é que queria ser, quando fosse grande, o que é que respondia? Olha, muito sinceramente, também me passaram algumas ideias, ou bastantes ideias pela cabeça, como é natural, das pessoas nessa idade. E pensei em seguir o ramo do desporto, nomeadamente o futebol, porque eu jogava e joguei futebol sempre federado. Também ponderei fazer-lhe concorrência, ou seja, o jornalismo, a rádio, a televisão. Foram duas coisas que me aliciaram bastante. Agora, mais tarde, já na idade adulta, pensei também no direito. É uma área que me desperta algum interesse, alguma vontade de entrar nela e de a conhecer melhor. Mas, neste momento, por forças das circunstâncias também, pela crise económica, e há que trabalhar e continuar a produzir para ver se futuramente, então, poderão surgir novas oportunidades. Ora bem, vamos então começar já a preparar a nossa conversa, já está por lá a caminhar-te. A experiência dessa visita para a Alemanha, esteve lá há muito tempo? Estive lá, sensivelmente, 5 meses. 5 meses. Deu para ver alguma diferença entre Portugal e a Alemanha ou não? Muitas. Muitas. Nenhuma delas que me tivesse agradado o suficiente para mais algum dia lá voltar. Pronto, ficamos esclarecidos. Não lhe faço mais pergunta nenhuma. Mas está certo, ok. Agora, a experiência que adquiriu ao longo desse tempo, portanto, todas essas vontades de querer ser alguma coisa, acabou por não ser nenhuma das coisas que tinha pensado. Eu por exemplo, eu também não, mas enfim, não sou eu que estou conversando, não é sobre o meu projeto que nós estamos aqui a falar. Mas realmente, depois dessa experiência toda, aparece o projeto que os traz hoje aqui, que tem a ver com sementes. Sementes, não é sementes no cérebro do verbo de... Sementes no verbo mentir, não é? Não é nada disso. É no sentido de sementes, que são aquelas coisas com que se pode plantar, semear, enfim, mas vocês encontraram outra forma de dar utilidade às sementes. Capaz de falar, então, eu acho que começar nós, a preparar a nossa conversa para as sementes. Se nós seguirmos uma analogia em relação às sementes, nós vamos mesmo por aí. A semente parte de um pressuposto de plantar, semear. E se calhar, num sentido um bocado figurado, é isso que nós estamos a tentar fazer, é semear, plantar e, a posteriori, colher. Aliado aqui a uma coisa um bocado engraçada, que é o facto de nós termos visto um produto a ser, de certa forma, comercializado e termos tirado uma ideia um bocado mais elaborada, um bocado mais refinada, por assim dizer, desse produto. E acho que hoje em dia, e face a tudo, à saúde, aos problemas de obesidade, a tudo aquilo que está muito em vogue, o facto de nós pegarmos num produto que tem uma série de benefícios para a saúde, que é consumível por toda a gente, mas nós conseguirmos lhe dar um cariz de consumo um pouco diferenciador daquilo que é o habitual, acho que torna o projeto, de certa forma, aliciante, de certa forma engraçado, inovador, porque nós não estamos aqui a ser pioneiros de nada, não inventamos nada, mas se calhar conseguimos agarrar algo que já existia e dar-lhe um cariz diferente, dar-lhe um cariz saboroso, distinto, diferenciador, e que acaba por ter uma série de vantagens para a saúde de quem o consome. Agora, a pergunta é ali para o Rui. Vocês, neste projeto, como é que aparecem os dois em conjunto? Portanto, como é que aparece um homem que está na contabilidade e um homem que anda aí a dar lições de condução e que não tem uma coisa nada a ver com a outra? Como é que vocês se encontraram? Pela vossa amizade? Em relação ao projeto? Precisamente. Isto, a ideia nasce exatamente de um almoço de amigos, no qual eu e o Ruben fomos almoçar num fim de semana, deslocámos-nos ao país vizinho e deparámos-nos a almoçar numa feira medieval tradicional. Saltou-nos à vista uma ideia diferente daquilo que nós conhecíamos, algo que nos despertou muito interesse e curiosidade, pelo facto das sementes de girassol não ser uma coisa muito banal e não, nem nada vulgar, muito menos aqui no nosso país. Ficámos curiosos, achámos que as boas ideias têm que ser desenvolvidas e exploradas, E é isso, foi a partir daí que nasceu esta ideia. Lá está, como o Ruben disse, e muito bem, nós não inventámos nada, está tudo inventado, nós queremos simplesmente ser diferenciadores no produto em questão. Ou seja, a ideia é basicamente a mesma daquilo que vimos, queremos explorá-la, queremos desenvolvê-la, queremos perceber que temos capacidade para alterar um bocadinho o produto, nunca alterando as características benéficas para a saúde que ele nos propõe. Pronto, lançámos o Repto, tivemos um feedback relativamente positivo dos filhos da terra na festa da zona histórica e achamos por bem dar continuidade ao mesmo. Pronto, e estamos aqui para poder dar seguimento à nossa ideia. O Bruno falou em girassol. Girassol, semente de girassol. Se vocês estão só focados no girassol ou estão a pensar já noutras? E nesta fase, claro está que o ser humano é, pelo menos eu e eu acho que quase todo ser humano, é naturalmente ambicioso e nós somos bastante, tanto eu como o Ruben somos bastante ambiciosos. Não sei se isso é bom ou se é mau, espero que bom, porque somos minimamente racionais e acho que pronto, que nos estimula, somos aventureiros e somos muito ambiciosos. Queremos explorar mais a ideia, mas numa fase inicial, que é esta, explorar ao máximo todas as propriedades da semente de girassol. Para já e só o girassol, noutras vertentes que não só a caramelizada doce. A posteriori vamos lançar também a semente picante, a semente de girassol picante e a semente de girassol salgado. Portanto, já estão a pensar noutras soluções, sim, noutros caminhos. Esta experiência que vocês falaram há pouco, eu também tive a oportunidade de vos ver na festa do Centro Histórico. E qual foi a reação do público, das pessoas? Vocês já tinham feito alguma exposição, já tinham mostrado o vosso produto ou ainda não? Nós até à data não tínhamos feito nada. Nós, quando saímos dessa dita feira em Espanha, olhámos um para o outro e dissemos assim: nós vamos fazer isto. A única coisa que não ficou acertada naquele momento foi quando e onde, mas que íamos fazer, íamos. Já não tivemos a oportunidade de o realizar nesse ano, mas ficámos sempre com o bichinho e cada vez que nos juntávamos e a conversa se propiciava nesse sentido, falávamos nisso e dizíamos assim: pá, quando é que vamos fazer? Quando é que vai surgir a oportunidade? Entretanto, do nada, que não foi do nada, porque a festa na qual estivemos representados já leva algum tempo, nós temos assim: se calhar está ali a oportunidade certa para o fazer. E tentámos fazer duas coisas, ou tínhamos em mente duas coisas. Nós vamos fazer isto para experimentar, mas vamos fazer com uma característica: isto tem que ser bem feito. Independentemente do feedback que nós vamos ter por parte das pessoas, nós vamos fazer isto como tem que ser. Vamos, de certa forma, caprichar, vamos perceber como é que isto é confeccionado, e perdemos muitas noites os dois numa garagem com uma panela e um fogão à frente e um cheiro a queimado, se calhar, e um cheiro a queimado algumas das vezes a mexer sementes. Mas chegámos a um ponto que dissemos assim: é isto. E passámos duas semanas numa correria tremenda, mas no dia da feira estávamos lá exatamente da forma que queríamos estar. E tivemos, eu acho que quem cria expectativas corre o risco de sofrer desilusões. Nós criámos expectativas e felizmente não fomos desiludidos. Portanto, a reação que as pessoas tiveram às vossas sementes foi positiva, então? Foi. O que é que as pessoas, Rui, o que é que as pessoas diziam normalmente? Isto é um sentimento diferente, esquisito, é um sentimento que, muito sinceramente, nem lhe sei explicar ao certo. Isto porquê? Porque, pronto, como tínhamos falado no início da nossa conversa, não é a nossa área. Então, o fator surpresa, ou seja, verem um instrutor atrás de uma panela com semente de girassol... A conduzir o tacho na panela. Exatamente, a rodar o tacho, criou ali um pouco um impacto no público que nos visitou e na sociedade em si. Mas ao mesmo tempo isso foi extremamente interessante, porque pronto, nós estávamos lá com esse intuito, não é? Criar impacto, ser diferenciadores, provocar um feedback positivo, e conseguimos. Ou seja, provocar as pessoas no bom sentido. Claro. Completamente, provocar no bom sentido. Sempre foi essa a nossa ideia inicial. E também perceber até que ponto a nossa ideia, o nosso objetivo poderia ser viável ou não. Chegámos à conclusão que, para além dos benefícios, volto a frisar os benefícios porque a semente assim o propicia, para além dos benefícios que traz para a sociedade, nós quisemos dar-lhe ali um toque nosso, caramelizá-las à nossa maneira, produzi-las e trabalhá-las com uma receita própria. Muito sinceramente, a nossa ideia foi aplicada, surtiu efeito, lançámos o repto e estamos para dar continuidade à continuação da produção da semente de geração. O curioso da nossa conversa, e as conversas são mesmo assim, são como as sementes. Precisamente. Não é como as cerejas, são como as sementes. Em solo fértil. Vamos comendo uma e depois vamos comendo outra, não é? Exatamente. Vocês atiraram-se assim para a garagem, fazer os cozinhados e preparar aquelas coisas todas, numa pesquisa, portanto, vocês quase que foram autodidatas nessa matéria, não? É assim, eu vou ser... Foram mesmo, se calhar, não é? Eu vou ser sincero, se calhar o Rui um pouco menos, porque não teve ligado à área da restauração. O Rui fazia-lhe muita confusão, ou gerou-lhe alguma confusão, tudo o que estava inerente à confecção. Não diga que ele queria fritar as sementes com o óleo dos motores. A confecção era a única coisa que o fazia tremer. Foi a única coisa em que eu disse assim: está 100% descansado que isto vai correr bem. Não te preocupes como é que isto é feito. Isto é feito, e vai ser feito, e vai ser feito pelos dois. Toda a parte de publicidade, e o Rui manobra-se muito bem aí, e pormenores técnicos, e embalagens, e tudo isso, assustou-me um bocado mais a mim, porque a disponibilidade que tinha não era muita, porque é necessário fazer pesquisa, é necessário procurar, é necessário elaborar um projeto para que ele possa ter sucesso, e eu não estava muito disponível para isso. Mas a parte das sementes não me assustou. Só havia uma coisa que me fazia confusão, e que foi conseguida logo na segunda ou terceira vez, que era as sementes que nós vimos inicialmente estavam soltas, as nossas saíam sempre agarradas. Elas parecia que estavam caramelizadas, que tinham levado mel ou cola ou qualquer coisa, e estavam coladas. Portanto, a que vocês viram no país vizinho, estavam soltas, não é? Cada uma por si. Nós achámos que aquilo era magia, que não íamos conseguir fazer. Daí a minha preocupação, como o Ruben disse muito bem, eu só tinha mesmo a preocupação da produção daquela semente, ou de semente equiparada àquela que nós vimos, que era isso que a gente queria aplicar. Era o único medo que eu tinha, até porque, para além da escola de condução, estou diretamente ligado a outros ramos, já fiz muitas feiras, nacionais e internacionais, e estava à vontade, ou totalmente à vontade, no que tinha respeito, no que a logística dizia respeito. Pronto, e ainda bem que o meu parceiro me deu força para não ter medo da produção da semente, e que eu lhe dei força para ele não ter medo da logística e de todo o envolvimento necessário para capricharmos na feira. Penso que conseguimos, não estou a dizer isto, ou seja, estou a dizer isto sinceramente, a reação do público foi nesse sentido: felicitar-nos pela imagem, felicitar-nos pela qualidade do produto, felicitar-nos pelos benefícios do produto. Pronto, nós conseguimos. O tal medo inicial já desapareceu, e daí estarmos aqui a dar esta entrevista e com todo o orgulho, naturalmente, de dar continuidade a este projeto que eu acho extremamente aliciante e que nós acreditamos. Nós achámos na Rádio Bonova, achámos que este assunto que era interessante trazer aqui, para trazer ao nível de conhecimento, porque numa nova política que nós estamos a incitar a Rádio Bonova, que é fazer política de proximidade, ou seja, mostrarmos às pessoas do concelho e dos concelhos limítrofes, onde nós chegamos, obviamente, nós chegamos nas ondas artesianas, portanto, em FM 100.2, mas também chegamos à Alemanha, por exemplo, chegamos também, por exemplo, através da internet. Portanto, hoje em dia, a nossa emissão pode estar a ser ouvida neste momento na China, não é? Na China, no Japão, até nas Berlengas, não é? O que importa mesmo é que divulgar aquilo que se faz no concelho, de bom, aquilo que se... Sobretudo, uma coisa que para nós também é importante é divulgar aquilo que a juventude, e vocês são jovens, a juventude tem para demonstrar, e a juventude não baixa braços, não anda a lamentar-se, a dizer: ah, isto está muito mal, não sei o quê, está mal, a gente sabe que está mal. Sim, sem dúvida. Agora, não podemos de forma nenhuma é baixar os braços, pôr as mãos nas coisas, enterrar a cabeça na areia como faz a Ema, não é a Ema? Avestruz. Avestruz, também se chama, é a Ema, é a prima dela. E meter a cabeça debaixo da areia e realmente deixar passar ao lado, não é? Agora, outra coisa que eu gostaria de saber, portanto, é um produto biológico. Sim. Sim, natural. Natural. Portanto, quais são alguns benefícios que falou para a saúde? Ou seja, esta semente é uma semente natural, biológica, trazendo benefícios como, por exemplo, é rica em vitamina B, que auxilia no bom funcionamento cerebral, é rico em vitamina E, que ajuda e tem uma ação antioxidante no nosso organismo e auxilia o combate ao envelhecimento precoce. Vou comer muito disso. Acho que faz muito bem. Não necessitas, está bem. Obrigado. Também é rica em fibra, ou seja, auxilia no funcionamento intestinal, ajuda a emagrecer. É também rica em magnésio e ainda em selénio. Este tipo de propriedades, como podemos verificar, no nosso dia-a-dia, cada vez são mais importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Estamos a viver uma sociedade um pouco obesa, as pessoas começam-se a preocupar cada vez mais com a imagem, e este tipo de sementes, que já existe há muito tempo e que já é aplicada em muitas situações no nosso dia-a-dia, nomeadamente no pão de cereais, o pão de sementes. Exatamente, ou seja, eu ia falar nisso. É uma das outras vertentes da nossa semente. Pronto, e como trazendo benefícios para a nossa saúde, nós achamos por bem desenvolvê-la, explorá-la e fazer dela uma semente diferente, que pode ser acompanhada, e isso são objetivos futuros, pode ser acompanhada não só como no pão de cereais que nós nos deslocamos ao supermercado, às lojas gourmet, e isso já existe há algum tempo, mas também outro tipo de situações, como um aperitivo, como uma sobremesa, como, sei lá, uma refeição até, e ainda também vendida individualmente, caramelizada, salgada, picante. Brevemente irão haver mais novidades, mas para já fica aqui lançado o repto. Vamos também ficar a saber, vamos um dia destes perguntar qual foi o resultado disso e onde é que está o produto para nós provarmos. Mas é lá mais para a frente. A doce tem à sua frente. Está ali daquela. Não, porque depois não consigo falar. Eu depois no fim eu vou provar. Eu acho que não vai conseguir parar. Eu provei lá na feira, porque a Marta Correia foi lá buscar um bocadinho e eu estava agarrado lá em cima porque não podia sair muito do pé do posto da emissão. Estamos a fazer emissão em direto, vou prová-la com certeza absoluta. Como é que ela pode ser consumida? Assim, só semente a semente ou como? Como é que as pessoas estão curiosas de saber, porque normalmente as pessoas em Portugal estão habituadas, e depois também, e o Rui falou há bocado, em pessoas obesas comem massa com batata e feijão e tudo à mistura, não é? Sim. E portanto há hábitos alimentares que têm a começar a ajustar-se não só à vida moderna como à própria saúde, para evitar alguns, até para as pessoas poderem ter uma vida melhor no seu futuro. Como é que a semente pode ser consumida? A semente, como consumível que é, pode ser consumida de qualquer forma. Assim, natural. Pode ser numa salada. Exatamente. Pode ser ao lanche, pode ser ao pequeno almoço, a acompanhar os cereais matinais, a acompanhar o leite, a acompanhar um iogurte, numa salada, para aquelas pessoas que já têm algum cuidado com a sua alimentação e que utilizam bastante saladas no seu dia-a-dia, nas refeições principais, podem acompanhar com uma semente de girassol. Basicamente ela pode ser consumida de duas formas. Como complemento a... E dentro dos complementos, como o Rui referiu, desde saladas, a iogurtes, a leite, a bolos, seja aquilo que for, ou pode ser consumido individualmente, por si só. Só pegar num saquinho e comendo. Exatamente. Com quem come amendoins ou nós, outras coisas. Corretíssimo. Assim, é isso? Exatamente. Bom, eu vou interromper a nossa conversa, que está espetacularmente bonita, interessante e também ecológica, mas vou para os nossos conselhos, porque senão os nossos patrocinantes batem-me. Vera Ferreira Cabeleireiros Unissexo, em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel. E temos para si corte de senhora, homem, criança, madeixas de prata, ombres, permanentes, coloração, pedicure, manicure e tantas outras novidades. E tudo aos melhores preços da região. Faça já a sua marcação através do 961-330-255. Vera Ferreira Cabeleireiros. Um ponto de paragem obrigatório para quem privilegia a beleza e o bem-estar. Vera Ferreira, Cabeleireiros, tão perto de si. Estamos em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel, e em Ceia, na Vila Branca. Esperamos pela vossa visita. Vera Ferreira, Cabeleireiros. Iguê Supermercados, em Oliveira do Hospital. Grandes preços, grandes promoções. Aproveite agora. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros a 98 cêntimos. Limitado ao estoque existente. Iguê Supermercados, sempre na frente, com os melhores preços para si. Restaurante O Cantinho, em Oliveira do Hospital. A melhor cozinha tradicional da região. Cabrito assado no forno, bacalhau à cantinho, polvo à lagareiro, chanfana à cantinho, cozido à portuguesa. Diárias a preços económicos, abertos todos os dias. Serviços para casamentos, batizados, festas e convívios. Estamos em Oliveira do Hospital, na Zona Histórica. Contacte-nos 238-603-832 ou 962-735-560. Restaurante O Cantinho, em Oliveira do Hospital. Espera pela sua visita. E agora, senhores ouvintes, chegamos à última pergunta do concurso do Prémio Mistério. Dona Maria! Qual a empresa no Seixal que dispõe de uma gama de peças para todas as viaturas existentes no mercado e também é licenciada em abate de viaturas? Sim. A partir deste momento, 30 segundos para responder. Ai, Jesus, eu não sei. Ai, já sei. O nome é MJJ Auto. Está certo! MJJ Auto, comércio de automóveis e peças novas e usadas. Somos uma empresa dedicada ao comércio também de automóveis, garantindo um ótimo preço e um serviço pós-venda de primeiro nível. Dispomos de uma gama de peças para todas as viaturas existentes no mercado com tecnologia amiga do ambiente. Estamos no Parque Industrial Pinhal das Freiras, na Rua José Carreira, número 4 e 6, junto à estação da Fertagos Coina, no Seixal. Também estamos em Pomar, Zerganil, com o Conterrâneo Zé Luís. Contacte-nos 21-2106-925, também 917-615-445. Venha visitar-nos. Temos a solução que tanto procura. MJJ Auto. Ora bem, já estamos novamente para a conversa com os nossos convidados, o Rubén Gonçalves e também o Rui Figueiredo. Vamos falar de sementes. Vamos ou não? Oh, yes. Pronto. Ora bem, sementes. Sementes de... E o Rui há bocado falou numa coisa, falou no nome e eu... Lembrei-me, eu há uns anos atrás ouvi falar em óleo de girassol. Uhum. Portanto, também é feito das vossas sementes. E é um produto gourmet, é um produto que neste momento está a ser bastante utilizado em mercearias finas e comercializado em diversos sítios. Inclusive nas linhas gourmet dos grandes supermercados, dos grandes hipermercados, nos grandes centros e também naquelas lojinhas. O Rui só tem que chegar um bocadinho mais aí à semente. Ah, é? Pronto, eu vou chegar. Vou comer sem parar. Pronto, e é uma linha que nós queremos abraçar e queremos implantar-nos também nesse sentido. Portanto, há uma coisa que é extremamente importante, é que jovens estão a preocupar-se com isto. Onde se fala tanto do ambiente, onde se fala tanto em preservar o planeta, preservar o ambiente e também na alimentação, estava no vosso espírito, está no vosso espírito esse sentimento? Sem dúvida. Claro. Sem dúvida. Claro que sim. Vocês, provavelmente, nessa vossa luta, vão encontrar alguns pedregulhos no meio da estrada, com certeza, que vão... Aliás, já encontraram lá na cozinha a fazer aquela coisa toda. Aliás, se assim não fosse, acho que perderia toda a piada, todo o interesse. Eu acho que em tudo nesta vida há obstáculos, há dificuldades, e isso é que nos torna fortes, isso é que nos faz acreditar, isso é que nos faz lutar. Porque se fosse fácil, perdia o interesse e à partida... poderíamos logo automaticamente ser derrotados. E há quem use os pedregulhos para construir muros. Sim. Há quem os use para construir pontes. Pois, e há alguns pedregulhos que até estorvam no caminho, não é? E para não sabem o que é que vão fazer com eles, não é? Exatamente. Vocês na feira, portanto na festa do Centro Histórico, tiveram, vamos lá, vocês quando começaram o projeto falaram muito aos vossos amigos ou vocês fizeram isso tudo no segredinho? Fizemos um bocadinho no segredo dos deuses, mesmo e com toda a intenção de assim o ser. No momento do início da feira até conversámos os dois e dissemos: nós não falamos com os nossos amigos, isto é um problema. Mas nós andámos tão envolvidos e tão entusiasmados com o projeto que também fez com que tivéssemos pouco tempo para a promoção, digamos assim, da nossa ideia, do nosso evento. Mas foi uma estratégia também, simultaneamente. Isto porquê? Porque, lá está aí como falámos há pouco, o facto de o Ruben estar ligado a um ramo totalmente distinto deste, e eu também, ia criar um impacto diferente. E o impacto, neste caso, foi positivo e era essa a nossa ideia. pronto, e as coisas correram. E qual foi a reação, assim, lembra-se alguma reação, assim? Praticamente de todas, todas. Isso é inesquecível, isso é inesquecível. Se calhar alguma delas engraçada ou não, já agora também era curioso, porque... Diga, Ruben, diga. Eu devia dizer isto, já recordo que houve alguém que disse... que olhou para mim com cara muito surpresa e disseste: tu estás de parabéns, não pelas sementes, mas porque tu foste a única pessoa que conseguiu colocar o Rui durante horas a fio atrás de uma panela a cozinhar. É verdade. E é uma realidade. A minha mãe não ia deixar dormir em casa. O Rui, que tinha medo de cozinhar as sementes, foi o homem da panela durante os dois dias. Ou seja, ele não largou o tacho. E acho que ter este feedback, é óbvio que nós abraçamos qualquer coisa e não temos qualquer problema de arregaçar as mangas e trabalhar, mas quando as pessoas criam uma imagem de nós e nós de certa forma fazemos algo que vai um bocado além dessa imagem, as pessoas ficam receptivas, ficam de certa forma surpresas. E ali foi uma surpresa positiva, foi uma surpresa que nós estávamos entusiasmados e estivemos estamos. Senão jamais estaríamos aqui, não é? abraçar a sua excelente ideia e a ideia da rádio, e antes de mais agradecer também a sua proposta e a proposta da Rádio Boa Nova, no qual nós aceitámos sem mais. Faz parte do espírito da rádio, tem que ser assim. Acho que este tipo de iniciativas deveria existir em mais ramos de negócio e em mais nichos de mercado, para poder promover o comércio local, os filhos da terra, os negócios estamos da terra. Estamos atentos a isso. E chegá-los mais atentos. Além. Vamos da tentando. Nossa parte, muito obrigado. Obrigado, somos nós, de vocês estarem aqui, porque este é o nosso propósito também. Não é só divulgar música, porque eu gosto muito de música, mas também gosto de outras coisas. Eu gosto de saber que há sementes e que há pessoas que estão atrás das sementes e histórias engraçadas com as sementes. E sobretudo uma coisa que a mim me dá muita alegria, e também à Rádio Boa Nova, foi a quantidade de jovens que já têm passado por aqui, por esses microfones, nessas cadeiras onde vocês estão, com projetos interessantíssimos que vieram das escolas, da Eptolive, da BLC3. São jovens com ideias concretas definidas, são jovens que têm um futuro brilhante, assim as entidades, e agora aí vamos entrar noutro campo, e assim as entidades apoiem estas iniciativas. Como é que estamos nessa matéria? Quem é que quer dar o pontapé de saída? Está-nos a encostar à parede. Nós e as entidades. Em termos de entidades, nós não vamos dizer que... Não é só no aspecto financeiro, em outros aspectos. Sim, claro. Não sei, registro o produto, por exemplo, estamos a ASAI, não sei, portanto, que provavelmente haverá algumas condicionantes, não sei, legislativas, sim, não sei. Sim, naturalmente, aliás. É nessa matéria que eu estou dentro desse âmbito. Diz respeito, esse tipo de pormenor é fundamental para o sucesso do produto. Obviamente. Hoje em dia as pessoas preocupam-se bastante com aquilo que comem, o que comem, de onde vem o que comem e para que serve o que comem. Exatamente. E nós estamos a trabalhar fortemente nesse sentido para poder ser o mais sérios para com o cliente. É um processo demorado, estamos de volta dele, estamos a tentar fazer com que esse processo o mais rapidamente possível, não depende só de nós, e estamos a criar, no fundo, essa fidelização, esse registro profissional do nosso produto. Para poderem depois avançar. Infelizmente, assusta muito mais toda a parte burocrática do que a própria confecção. Não, mas o Itália todo decidido, ele não tinha problemas. Sim. Travado a panela. E não há de ser esse a entrave, seja aquilo que for. Mas efetivamente nos dias de hoje, a parte burocrática, todos os requisitos que são necessários para poder colocar um produto no mercado são assustadores, porque quando damos conta, o produto ainda não está no mercado e nós já estamos com as mãos na cabeça a saber se efetivamente o lá vamos colocar. Nós aqui temos uma certeza de uma coisa: nós vamos colocá-lo. Se ele vai lá ficar, se vamos repor o stock ou se irá ficar por ali, é uma incógnita. Que nós o vamos lá colocar, isso vamos. Mas pela vossa vontade, pelo vosso querer, eu estou convencido que sim. Mas o Rui tem algo ali mais a dizer sobre isto? Lá está, eu e o Ruben, e o Ruben é meu amigo de infância mesmo, aliás, para além temos a mesma idade, que estamos juntos, os nossos pais eram os melhores amigos. Eu falo por mim, não falo por ele, mas ele é um dos meus melhores amigos, e espero que assim continue, e é o que ele diz: ele é determinado, eu sou determinado, ele é obstinado, eu ajudo, ele acredita e eu acredito. E quando não acredita, faz-me acreditar, e quando ele não acredita, eu faço-o acreditar. E só assim faz sentido. Se calhar existe muita gente que diz: vocês estão malucos, numa fase destas, com uma crise económica mundial, estarem a investir, estarem a arriscar, é uma área totalmente diferente da vossa. não estou minimamente preocupado com isso. Aliás, as grandes ideias nascem de ideias do género, nascem de ideias, e nós queremos explorar uma ideia. Se vai ser ou não bem recebida, isso eu não consigo controlar. Aquilo que eu consigo controlar é a minha determinação e a minha vontade. E a minha, a nossa, naturalmente, não estou a falar só por mim, estou a falar em meu nome e em nome do Ruben também. Mas a nossa determinação, a nossa vontade é que vai fazer com que isto se concretize. O sucesso disso, ninguém sabe. É como o sucesso da rádio, como o sucesso das outras empresas. Tudo depende de... Tudo depende. O Repto está lançado, o feedback que nós quisemos ter foi-nos dado e foi positivo. Nós vamos fazer de tudo para não defraudar quem nos segue, quem nos aprecia e quem acredita nas nossas ideias. Mas também vocês estão preparados para aqueles indivíduos que normalmente dizem, ah, isto não dá nada. Completamente. Aliás, nós não estamos preparados, nós precisamos de muitos indivíduos desses. Aliás, eu posso lhe dizer que no decorrer da feira houve, contadas pelos dedos de uma mão, houve uma menina que não gostou das sementes. Precisamente. Não gostou. Em milhares, não se pode gostar de tudo, não gostou. No entanto, a segunda vez que as meteu à boca, disse que o sabor já era diferente. E eram as mesmas. Por isso eu estou convencido que a coisa com jeito ia lá. E houve meia dúzia de indivíduos, amigos, que disseram assim, sementes é para os pássaros, está bem, prova. E foram esses dizer, que mais consumiram. Os que foram os que mais consumiram. Mas agora vocês têm que reparar, se os pássaros comem as sementes, e eles vivem e cantam e subiam. Exatamente. Então porquê é que nós... E não... podem voar alto. E podem voar alto. Não é? Corretíssimo. Então porquê... O pressuposto é mesmo esse. Portanto, obviamente estão a comer uma coisa boa para a saúde, eles não vão comer as coisas más. Exatamente. Sem dúvida. E não só. Eu acho que todas as ideias têm que ter pessoas que não gostam, que não apreciam, que não admiram. Que só essas pessoas é que nos vão dar forças para podermos contrariar aquelas ideias. Imagine que o feedback era 100% positivo. Quer dizer, o que é que nós fazíamos a seguir? O que é que nós íamos evoluir? Se foi totalmente positivo, não tínhamos mais a acrescentar. Toda a gente gostou. Não pode ser assim. Aliás, nós não queremos ser monopolistas. Nós não inventámos nada, está tudo inventado. Os heróis já morreram todos na guerra e no ultramar. Entendeu? Ou seja, nós queremos ser diferentes. Temos que estar sujeitos a todo o tipo de críticas, destrutivas, construtivas. E as destrutivas é que nos vão fazer acreditar mais, é que nos vão fazer lutar e abraçar o projeto com mais força, com mais garra. Qual é o vosso próximo passo? Para já, vamos estar brevemente presentes também no evento local. Vamos estar na máxima força, vamos ter algo de novo para oferecer aos nossos apreciadores e a quem não aprecia também. Pronto, e para já é esse, a nível local. Depois, vamos entrar... A nível local, ele está a referir-se à Expo. Podem pensar que é algum evento que vai haver aí para a semana, não. Nós não vamos estar na Expo. De 26 a 3 de agosto. Exatamente. Vamos estar na máxima força e vamos tentar fazer de tudo para não decepcionar quem nos acompanhou e quem nos felicitou pela ideia e pelo projeto. Esses amigos todos que apareceram por lá e que ficaram assim bem espantados, houve algum para além dessa que não gostou, não é? Foi a única, fácil de não esquecer. Algum durante a confecção, sei lá, durante o tempo até agora, até chegarmos aqui, algum facto assim engraçado que valha a pena referir para os ouvintes, porque às vezes há coisas curiosas que acontecem, esse facto das sementes saírem pegadas, não é? E depois a partir de uma determinada altura deixaram de estar pegadas. Diga, Rui. Esse pormenor foi extremamente interessante porque elas só saíram pegadas até à meia-noite do dia anterior ao início da feira. Porque nós decidimos. A 24 horas ainda estavam pegadas. 24 horas, não, 12, porque já era meia-noite. E nós tínhamos estado. Mas eu já sabia a forma de as separar. Tinha um trunfo na mãe. Era o trunfo na mãe. Tinha um trunfo na mãe. Foi só para me assustar. Mas vocês conseguiram realmente. Sem dúvida. Conseguiram. E é isso mesmo que se pretende. Portanto, vocês pensam ir mais além, não só do nível local, vocês pensam ir mais além? Sim, temos contactos, fomos contactados. E lá está, isto é um contacto. Em relação àquelas pessoas que não acreditam e que acham a ideia absurda e que acham que não faz sentido alguém de áreas totalmente distintas estar a abraçar um projeto deste tipo, eu discordo. Já tivemos contactos de pessoas até da área da hotelaria, pessoas muito mais entendidas até do que nós, que nos estimulam, que nos dão ideias, que querem ser nossos parceiros e pronto, e naturalmente isto faz, aliás, teve aqui um colega nosso também entrevistado pelo Sr. Fernando, que apresentou, é um cozinheiro profissional. Exatamente. Que apresentou uma sobremesa fantástica. que sobremesa é essa que já tinha incutidas as nossas sementes. Sim, sim, eu provei. Ou seja, este tipo... Tirámos uma fotografia com... Ótimo, nós não provámos, mas pela imagem estava altamente delicioso. Estava espetacular. Espetacular. Não, esse espírito que é preciso... Ou seja, se nós... poderemos ter algum feedback positivo de quem não percebe nada do assunto, que era o nosso caso, mas em contrapartida também temos um feedback extremamente positivo de quem é da área, de quem é profissional, de quem só faz isto e vive disto, porque não abraçarmos isto com força, porque não levarmos as nossas sementes mais além, porque não entrar nos mercados disponíveis para nos fazer crescer. E quem sabe encontrar as vossas sementes em Espanha, por exemplo, ou na Alemanha. Não. Em Espanha, isto a propósito daquilo que mencionou agora, em Espanha as sementes designam-se pipas. Pipas. Pipas. Chamam-se pipas, muito sinceramente não lhe sei especificar o porquê, porque nem sequer me dei ao trabalho de me preocupar com isso, mas nós batizamos as nossas sementes e eu gostaria de lhe dizer que o Sr. Fernando penso que não sabe disso, as nossas sementes chamam-se crioulas. Crioulas. E é este o nome que então eu quero pôr e aqui, que o Ruben quer que faça chegar ao nosso público. Nós vendemos crioulas. E crioulas porquê? Crioulas é as sementes crioulas, a designação ou a tradução, por assim dizer, de semente crioula, são as sementes utilizadas por comunidades tradicionais em todo o mundo, desde há muitos anos, nas suas lavouras, que têm características muito particulares e uniformidade e um grau de pureza praticamente absoluto. Este nome veio um bocado em função de o docemente. E voltando agora aqui um pouco atrás e indo à origem destes nomes. Para ter uma ideia, nós éramos para entrar na feira com o Team Girassol. E a determinada altura achámos que Team Girassol que não era muito... Era muito redondo, não é? Era muito redondo. Era banal. E como se as coisas corressem bem, nós não iríamos ter muito tempo para criar um nome para antes, outro para depois, outro para durante, convinha criar um nome sonante que pudesse ter continuidade. Se as pessoas repararem, em doce semente estão escritas três coisas. Está doce, está semente e está doce semente. As crioulas vieram um bocado daí. No Brasil, há uns anos atrás, houve uma grande polémica em relação às sementes, ao liberalismo da confecção de sementes, da produção de sementes, e o Estado criou normas muito reguladoras em relação a isso. Até que houve comunidades que criaram, de certa forma, um conceito de um novo tipo de semente, que era um tipo de semente tradicional, confeccionada e de certa forma plantada das formas mais rudimentares que sempre exigiram. E o que é que isso veio gerar? Que em termos de legislação em relação a elas, que o mercado também fosse um bocado mais liberal e que elas tivessem ao acesso de toda a gente e pudessem ser confeccionadas por todo o tipo de agricultores. É nesse sentido que vem a semente crioula, uma semente diferente, uma semente acessível a todos, uma semente de cultura própria, biológica, uniforme, que não altere em nada as características da mesma, originais, e que pretende chegar a toda a gente. E foi um bocado disso, o crioulo, o negro, o estaladiço, o crocante e tudo isso que vem por trás que nos levou a este nome, crioulas. Ora bem, e o nome, e há crioulas bem bonitas, não é? Ah, sim, sim. Há. E doces. As nossas, pelo menos. As vossas são. As nossas, pelo menos. Cuidado, temos criancinhas a ouvir a emissão. Podemos ir muito além. Eu vou aproveitar esta boa disposição, este interregno, só para passar aqui mais alguns conselhos. Sim. Já voltamos à conversa e já sabe, crioulas, semente, docemente, olhe, faça a escolha, mas tem mesmo é que provar. Armazéns de Mercearia a Monteiro S.A. Comércio de Produtos Alimentares. Catraia de Sampaio, Oliveira do Hospital. Representante das marcas UP e Duna. Armazéns de Mercearia a Monteiro S.A. Há mais de 50 anos consigo. Somos uma das maiores empresas de distribuição de produtos alimentares da região centro do país. Armazéns de Mercearia a Monteiro S.A. Catraia de Sampaio, Oliveira do Hospital. Para que mais apresentações? Ortoconfort, comércio e distribuição de material médico e hospitalar. As marcas que representamos são de reconhecido prestígio mundial e da mais alta qualidade. material ortopédico, material de penso, equipamento diagnóstico, material de proteção, equipamento e higiene, material antiscaras. Fornecemos hospitais, lares, centros de dia e clínicas. Ortoconfort, na Rua Engenheiro Adelino Mar da Costa, em frente ao Hotel São Paulo, em Oliveira do Hospital. Ortoconfort, para nós, a sua saúde e o bem-estar está sempre em primeiro lugar. Visite-nos. Restaurante Cristina, em Aldeia Formosa. Aproveite e saboreie pratos típicos tradicionais com destaque para polvo à moda da casa, maminha de vitela grelhada, cabidela de coelho e espetadas de lulas. Restaurante Cristina, com cozinha tradicional beirã. Em Aldeia Formosa, Oliveira do Hospital, com o contacto 238-641-076. Restaurante Cristina, cozinha tradicional beirã. Aberto todos os dias, aceita reservas, individual ou para grupos. Na estrada que liga Oliveira do Hospital a Nelas, 4 km das Caldas de Felgueiras, visite Restaurante Cristina. Saiba mais em www.cristinarestaurante.com ou no Facebook. Restaurante Cristina, um verdadeiro sabor regional. Agora com um grande serviço de banquetes, pequenos almoços de casamentos e batizados. Univeste, Maja, Montoto, Tinta Style, River, Chama Blanco, Mac Jeans, Passigatti, Vitor Elements, Bond Spirit, Loli e Mundiveste. Estas são apenas algumas das marcas que pode encontrar na loja Mundiveste em Oliveira do Hospital. A Mundiveste convida-o a conhecer as novas coleções de Primavera-Verão e as fantásticas promoções para esta estação. T-shirts desde 4,50€, polos desde 10€, calças desde 11€. Mundiveste, em Oliveira do Hospital. Não espere mais, esta é a sua melhor opção de moda para homem e senhora. Loja Mundiveste, Edifício Areias, Rés do Chão, junto ao estacionamento da Câmara Municipal. Mundiveste, uma loja de sonho. Aberto também aos sábados todo o dia. Pegue na sua lista de compras, perdão, lista de poupanças e escolha quais os produtos que vai poupar no nosso folheto. Gelado Carte d'Or com 50% em cartão e no máximo de 6 unidades. Poupe 35% em desconto direto na Coca-Cola. Entre custo de porco a 2,69€ o quilo. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Preços válidos de 15 a 21 de julho, salvo ruptura de estoque. Ora bem, vamos continuar a falar de sementes. Eu penso aqui que está tudo a postos. Oh, yeah. Então vamos. Vamos mais uma vez. Bom dia para vocês. Oh, yeah. Oh, yeah. O Ruben Gonçalves e o Rui Figueiredo têm sido aqui uma conversa altamente bem disposta. É isso mesmo, é que é preciso, porque nós podemos tratar dos assuntos todos sempre também com sorriso. Às vezes os portugueses também têm muita mania de levar as coisas muito a sério. Aqui comigo não é assim, digo-lhe já, porque todos os convidados que saem daqui normalmente vão sempre todos a rir, não sei porquê. Mas eu gosto porque nós podemos tratar das coisas com certo ar, com uma certa leveza. E falando em coisas sérias. Isso mesmo. Qual é o vosso público-alvo? Vocês têm, portanto, uma ideia em relação às sementes? Temos, não é propriamente para oferecer aos amigos. Também poderá ser. Aliás, nos eventos onde nós estivermos, vamos sempre oferecer aos amigos, aos não-amigos, aos inimigos, vamos sempre poder fazer saborear e fazer provar, fazer chegar o nosso sabor. Vamos sempre ter uma amostrazinha para quem quiser provar, não tem necessariamente que comprar, naturalmente que a nossa ideia não é esta, mas nós vamos querer fazer chegar porque sabemos as qualidades dela e de certeza absoluta que irão gostar e vão adquirir. Vamos sempre fazer chegar, nem que seja um bocadinho, dado em mão, para poder apreciar as nossas sementes. Naturalmente temos um público-alvo alcançar, queremos entrar no ramo das mercearias gourmet, na restauração, cafetarias, bares, restaurantes, na hotelaria, o ramo em geral, lá está, porque isto pode estar presente nas principais refeições, pequeno almoço, café da manhã, no almoço nas saladas, no jantar, nas sobremesas, também queremos... Peço desculpa de estar a interromper o Rui. Vou só entrar aqui em dois ou três pormenores para exemplificar a situação. Quem já teve acesso às nossas sementes e quem ainda não teve e vier a ter, há de experimentar isto para diferenciar os espaços e a forma como ela pode chegar ao cliente. E a amplitude de utilização. De manhã, colocar um pouco das sementes num iogurte natural e comer. Outra situação, nós tivemos a semana passada num bar em Viseu, que até vou dizer o nome, que é o Ceará. Um conceito extremamente engraçado. extremamente apelativo, que funciona um bocado na ordem do gourmet, do uma casa de vinhos, de gins, em que nós comemos umas tapas, e uma das tapas era um queijo que vinha fundido, em que era, a base dele era feita com maçã laminada. E nós, quando olhámos para aquilo e sugerimos ao proprietário do mesmo que ele colocasse as nossas sementes em cima do mesmo. E posso lhe dizer que o doce da maçã, com o queijo fundido, com o crocante das crioulas, dá qualquer coisa de fantástica. Vai ao forno e fica divinal. Muito bom. Isto também, temos o outro complemento, que é numa mesa de amigos em que estão todos na conversa a beber umas cervejas, ter um pirzinho de crioulas salgadas ou picantes em cima da mesa e que acompanham muito bem com a cerveja, com o vinho, com um gin. Há bocado em Off Record estávamos aqui a falar de uma possibilidade que é, nos casamentos, por exemplo, oferecer uma embalagem. Servir de brinde. Não, nós estamos, acho que é uma ideia excelente. Estamos a desenvolver um invólucro, uma caixa extremamente apelativa, e poderá funcionar também, é de toda a nossa ideia, utilizá-la como um brinde, em vez do tradicional charuto ou da tradicional pedra do rio. Ou o ímã do frigorífico, porque não uma caixinha com um pouco das nossas... Aliás, cidades. Neste momento temos um amigo nosso amigo Nando Duarte, que tem no espaço comercial dele algumas amostras das nossas sementes, precisamente para esse efeito. Porque ao invés de, como diz o Rui bem, de um charuto, de algo que na minha opinião já passou um bocado de moda, porque não um saquinho de crioulas? Acho que é um conceito diferente, acho que a embalagem se propicia realmente à ocasião, e pode ser um gesto engraçado. E também num casamento e bem acolhido. É um gesto com segunda intenção, toma lá esta semente e propõe a vossa semente como deve ser. Exatamente, há ali um trocadilho bastante engraçado. Olha, não se teve, infelizmente, está no fim, foi um prazer muito grande tê-los connosco aqui na Rádio Boa Nova. Da nossa parte, muito obrigado. Não sei se terem mais alguma coisa a dizer. Tenho sido só acrescentar aqui uma pequena coisinha que não foi mencionada, ou seja, a Docemente vai estar presente na Expo H, como há pouco foi mencionado, e para além das nossas sementes e das tradicionais crioulas, que já agora lançamos o repto para poderem apreciar e provar, também temos uns licores 100% artesanais, diferentes de tudo o que existe no mercado e no local, que são licores de cores. E licores com cores salientes, porquê? Porque nós vendemos licores por cores. Porque se fosse por sabores, chamavam-se li-sabores. E eles, se chamam licores, vamos vender por cores. Então, o Sr. Fernando está convidado a visitar-nos. Eu vou lá passar na Expo H e vai provar os nossos licores. E escolhe a sua cor e eu digo-lhe o seu sabor. Tá bem, não é preciso levar pincel para pintar as cores. Não é preciso, não, senhor. Muito obrigado a vossa presença aqui, Rubén e Rui. Muito obrigado. Foi um prazer. Muitas felicidades. Igualmente. E vamos nos encontrando por aí, vamos sabendo. Um bom trabalho, e já agora. Igualmente também. Para aos ouvintes da Rádio Monalvo também. Um bem-aja a todos. Quando tinha a minha idade, o meu pai ouvia estas músicas na Boa Nova. Em casa ouvimos todos estes. Pode ficar só entre nós. Hey, tenho asas dos pés. Eu indo eu. Boa Nova, 25 anos a unir gerações. Ah, pois é. Olá, eu sou a Sónia Tavares dos GIFT e estou convosco na Rádio Boa Nova. Sábado à noite, não sou tão só, somente só, a sós contigo assim. E sei dos teus erros, os meus e os teus e os meus, amores que não conheci. Parasse a vida um passo atrás, quis-me capaz do